andrecedesmoral.com.br. É o solinho do sucesso? A Vini Vini. Vai! Sucesso, meu irmão, a Vini Vini. Vai, filho! Tá batendo paredão. Alô, Major Esporte. Cuidado, eu vou pegar você. Ou vai brincando pra tu ver. Tu nunca mais vai esquecer. Quando entrar no meu apê, vai! Vai te chupar de ar de língua, tapinha no popô. Vai amanhecer o dia, beber, fazer amor. Vai te chupar de ar de língua, tapinha no popô. Vai amanhecer o dia, beber, fazer amor. Sou safadão da madrugada. Vou te levar pra minha casa. Sou safadão da madrugada. Vai ser lapada, lapada, lapada. Sou safadão da madrugada. Vou te levar pra minha casa. Vai! Sou safadão da madrugada. Vai ser lapada, lapada, lapada no meu colchão lá. Vai! Vai, vem aqui, vem! Em nome de vodka é slow, mistura, mistura que eu gosto. Safadão gosta da vodka slow. Cuidado, eu vou pegar você. Vai brincando pra tu me chama. Tu nunca mais vai esquecer. Quando entrar no meu apê, vai ter chupar de ar de língua, tapinha no popô. Vai amanhecer o dia, olha, bebê, fazer amor. Vai ter chupar de ar de língua, tapinha no popô. Vai amanhecer o dia, bebê, fazer amor. Sou sabadão na madrugada, chama bebê. Vou te levar pra minha casa. Sou safadão da madrugada. Vai ser lapado, lapado, lapado, vai, vai. Sou safadão da madrugada. Vou te levar pra minha casa. Sou safadão da madrugada. Vai ser lapada, lapada no meu colchão lá. Vai, empurra, empurra. Mais ousado. Joga no solinho. É pra bater, é pra bater. Foi pra bater nos paredões. Eu uso de um rio. O Brasil usa. Eric Mande. Uhul. O balanço gostou. Em nome de vaidosa lingerie.